é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me aceita como uma oferta de amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Me aceita como uma oferta de amor. Se nos altares da terra eu subir, no teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Oh. Das nações, aplausos ao Senhor, gente.